118 decimal 95, aciona 5101 no transponder. 59, baixei, travou? Ainda ativo. Gente, já posso baixar de travada, uma chuva leve sobre a cabeceira. Primeiros 1000 metros da pista, uma olhada. Respondará 4971. Bom dia, papai Romeu, Romeu da Golf. Dia, tripo Romeu Golf, reporte 3 milhas fora. Vento 050 graus, com 5 nós, pista no 7 molhada. Chuva leve sobre o campo. Passará 3 milhas fora, da Golf. 185 a bordo, 4 horas, alternado Galeão. Táxi via parte principal Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste na 04, um bom voo. 1014, parte principal Índia, não posso esperar chamar na torre, 3895, obrigado, uma boa final de semana. Oxané 6225, coordenando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da TAM, livre para o espectro, funcionamento, reporta táxi. Após a passagem da aeronave da TAM, está livre, 6225. A 3-0 chamou o solo, confia. Gente, então, copiado, Força Aérea 8735 para o circuito de tráfego em coordenação com a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, tem nível de acionamento, reporta pronto para o táxi. Salvador, muito bom dia, Tan 3179, se aproximando do ponto espera da 10, pronto para a decolagem. Circuito Puma 30, Força 8735. Autorizada na MT 10, 3179. Circuito Romeu Golf, foi autorizado, pista 17. Ativo, Romeu Golf, livre após o rotão. Da PUC, a transação Caju aguardando. Mantenha a posição, fica ali, mantenha. Confirme o POB, autonomia, radial e distância da localidade. Só um instante, prepara a saída Arbor, Alefa, aguardando. Fica ali, mantenha o copo. Autorizado a alinhar e manter a pista 17. Qual a distância? Salvador. Bom dia, Xané 6312. Formação 90, está no gate 5. Está um pouquinho cedo aí, mas quando tiver já copia. Xané 6312 já possui a cópia, o número 3 para a cópia. Prepara a saída PUC, a transição Caju aguardando. É, muito obrigado. Meu grupo, solo 39, autorizado backtrack, informe. Foi, deu estacionário, parte 5, frequência livre. 9978, livrou a pista. Azul 9978, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa vai reportando seu Juliette para ingresso, Azul 9978. Está autorizado a colar pista 7, vento 080 graus, 7 metros. Embarque de 6225, tá com 77 a bordo, 5 horas e 20 alternando Goiânia. Né, 6225, só me confirma o POB? Corrigindo, 76. 76, ciente, táxi via Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 015 agora, bom voo. 10115, táxi via Índia, ponte espera torre 1895, tenha um bom dia. Azul 9978, ingressa Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 09. Oi, ingressa Juliette, seguiu o portão até o 5384, copia? Autorizado para Maceió, nível 190. Decolando a 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju e após conforme rota do plano de voo. Controle em 129, decimal 45, aciona 5116 no transponder. Correto, Pátio 3, chama pronto os bags na mesa. Puma 30, chame a torre 118 decimal 95, o ajuste no 095 agora. Tango Whisky Yankee Uniforme, copia? Autorizado para Ribeirão Preto, nível 400, decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefão, onde intercepta Pêzulo 21 e segue conforme o do plano de voo. Controle em 129, decimal 45, aciona 5125 no transponder. Será o número 2, chame pronto na tela. Colimatório do Colosso 43, chame 129, decimal 45, patrulha. 129, 45, colimatório. Oxiné 6255, autorizado a alinhar e decolar. Pistão na 0, vento 080 graus na verdade. Sim, é o 4325, colimatório 7 com 4 a bordo. É, chame agora a torre então em 118 decimal 95 para acionamento de táxi, confirmando com a mesma POB, tem um bom voo. Trip 5384, autorizado, reporta táxi. Xaner 6312, copia. Ainda não avistando o Follow Me, azul 49978, mesmo provavelmente esteja no através ou do portão 62 ou do através do portão 08. Ainda não. Por gentileza, então mantenha a posição antes do através do portão 08, vou contactar o fiscal, ok? Só um instante. Copia? Copia. Autorizado para Recife, nível 350, via Turisque 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 129, decimal 45, aciona 5146 no transponder. Tempo 0, 10, esquerda Puca, Aracaju, uniforme 58. 2945, 5146. Correto, portão 5, chama pronto. O azul já, azul 9978, avistando, follow me. Gente, a freada já está providenciando, follow me, só um instante, por gentileza, ok? Cliente, tá vindo agora, aqui já estou avistando. Senta. Azul 4299, copia? Autorizado para Campinas, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêzulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1, 29.45, aciona 5133 no transponder. Grêmia 255, decolou aos 46, chame 129.45, voo. 3945, certo, voo. Azul 4299, correto, portão 10, chama Trampos do acionamento. Aeroplex 35384 com 37 a bordo, 3 horas e 20, alterna Salvador. Trip 5384, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118.95, ajuste no 095, agora no voo. Parte principal Índia, 218.95, trip 5384, muito obrigado, até a volta. Repetindo, não compreendi. A gente na curva à esquerda, seguir para o setor norte ou direito para o setor sul? Esquerda, setor norte, tráfego curto, a gente aproxima para o hotel. E a gente está autorizado? Circuito. À esquerda? Reporte na final para pouso. Contará na final, 130. Graus com 89, reposte no solo controlado. Contará no solo controlado, 130. Bom dia, Trito. Mantenha o ponto de espera. Não era nada da final. Salvador, bom dia, Tan 3859, uma milha de cima. Bom dia, Tan 3859, vento 080, graus com 89. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Padrão, Tan 3859. Zero, se o solo foi aos 49, frequência livre no corte. Azul 4299, em coordenação com a equipe de solo, reporta para o Politaxi. Tá 3859, o primeiro terço da pista parcialmente molhado. Obrigado. para autorizado alinhar e manter pistão no zero. Decolou 5-4, chegando no 2-45, morou. 2-45, 5-3-8-4, boa, até a volta. Azul 4299, táxi via parte principal Índia, ponte para a torre 118.95, ajuste no 015, bom voo. Azul 3859, condição de agilizar para o 03. Afirmativo, agilizando para o 3, da 3859. O azul 4299 fique apenas, observe por gentileza, apenas a aeronave já está ingressando agora para parqueamento no 03, ok? Sim. Siga o esquema uniforme. Prisão do acionamento, chame para o táxi. Confirmando o TAM 3304, foi quem chamou o solo para a copa. TAM 3304, autorizado para Brasília, nível 360. Decola do 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 17 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 129.45, aciona 5147 no transponder. TAM 3304, correto, portão 4, chama pronto pro SPEC, acionamento. Paulo, boa, Xané 6312, puxa SPEC, acionamento no 05. Xané 6312, escondendo com a equipe de solo, pode passar a aeronave da Azul, retaguarda, livre pro SPEC, acionamento, reporta táxi. Após a passagem da Azul, retaguarda, livre pro SPEC, acionamento, reportará para o táxi, Xané 6312. Fala, autorizado, táxi indo no ponto de espera pronto, ajuste 1015. Autorizado a alinhar e decolar, vocês estão no 0, vento 070 graus, 8 nós. De ingresso, patinado por um cabeceiro no 7, vê se quer crescer. Para o site da CNM 6312, estamos com 1-7 a bordo, 3:40, alternando Natal. CNM 6312, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre 118.95, ajuste no 095, bom voo. Livre, táxi via parte principal, ponte espera torre 1895, bom dia, até a próxima, até mais tarde, 6312. Obrigado, bom trabalho. Até o Bravo, que Luiz, que bom dia. Só me confirma o local do sobrevoo. Gente, Papa Tango Bravo, que Luiz, que autorizado Salvador, Salvador, sobrevoo em Veracruz, 1.000 pés de altitude, decola da 197, curva direita, via corredor Axé. Encontrou em 129.45, torre 118.95 e aciona o padrão 01116. Luiz, correto, para acionamento táxi, torre transfere, o ajuste no 095, um bom voo. Bom dia, Xenem 3-2, ponte espera da 1-0, pronto. Bom dia, Xenem 3-2, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 070 graus, 99. Autorizado alinhar e decolada 10, Xenem 63, 1-2. Tendo tecido a saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 129.45, aciona 5153 no transponder. Guarulhos, decola da 1-0, curva direita, Natael, Leda e Bridge, após intercepta peso Zulu 1-6. Transponde 5153, controle 12945, 3663. portão 3663, correto, portão 8, chama pra onde estiver aqui, chama pra onde. Tá, Mara, 3663, obrigado. Iniciando a rolagem 63 e no 2. Nova Merenque, Mike, bom dia. Me confirma apenas o local de sobrevoo. Sete November Yankee Mike, autorizado Salvador, Salvador, corredor forte até 2.0 milhas, decola da 1.7 com curva esquerda após a decolagem. O controle opera em 1.29.45, torre em 1.18.95 e adiciona 0.1.21 no transponder. Tomando 0.1.12 no transponder, November Yankee Mike. Controle 129.45 e a torre 118.95. 04, chame 129.45, por volta. 2945, boa. Fique no fone, decolou 05 também, chame controle, boa. Controle, boa. Sim, 4 para acionamento táxi, torre transfere o ajuste no 015 agora, um bom voo. Salvador, batia com o 960. Deu o 960, ele com 89, pouso autorizado, pista 10, check 30. Pouso autorizado, passando a mente a serra, embaixo. Táxi via Índia, ponte espera torre 1.18.95, ajuste no 015, agora um bom voo. Whisky. Táxime no ponto de espera, no Remerick. Até 3304, ponto de espera da 10, pronto. Bruno 60, só os 10, chame no 2019. Dia Delta Papá, reporte estabilizado, sinal 17, vento a 108 nós. Para lá, Papá. Juliette, portão 62. Polícia Autoridade Táxi, como número 2, chama no ponto de espera. Renan, na 7, marchou e checou, ainda Delta Papá. Polícia Autoridade Pista, na 7, ainda Delta Papá, então a centena com nós. Uma centena com nós, é isso? A 3663 em coordenação com a equipe de sol, reporta pronto para o táxi. Portará pronto para o táxi, 3663. Chame 129-45. 129-45, graças, pode. Uma centena com nós e nós, para o endereço do papá. Uma centena com nós, em livre pouso. 097, só um instante, cobre, prepara a saída da Aérea da Bridge, aguardando. Tomando fogo 1095, chamando. Gente, azul 9979, prepare a saída da Aérea da Bridge, aguardando. Só fala estacionar a frequência livre, solo ao sul no código. Azul 9979, copia. Autorizado para confins, nível 3, 80. Da Corona 0 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 129, decimal 45, aciona 5160 no transponder. Azul 9979, correto, portão 9, chama Santos, vai acionamento. Para o táxi, o TAM 3663, 112 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. TAM 3663, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 015, um bom voo. 1095 no ajuste, táxi autorizado via pátio Índia, ponto de espera 295, 3663, um bom dia. Mike, a torre da colagem não atira contra o vento da pista 1-0, aguardando para cruzar o campo. Com a autorização para Curitiba, a gente tem informação aqui do portão 3. 3859, informação Oscar, Curitiba, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulu 21 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 129, decimal 45, aciona 5154 no transponder. Autorizado para Curitiba, nível 360, decolando da 10, curva na direita no perfil da Arbor Elefa para Pesulu 21. 129, 45, 5154, transponder, 3259. São 3859, correto. Portão 3, chama pronto, pushback, acionamento. Chama pronto, tá. 3, 2, 4. Ok. Maior polícia autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Cabeceira 197. Sete autorizado de pista, no zero, vento permanece na centena colégio. Autorizado pouso na 1-0, 5-2-1-7. Nós vamos ver aqui, marca de colégio 2-0, caso necessite, faça um 3-6-0 pela direita, aguardando pelo sócio para cruzar o campo, fora na 9-9-10. Tá, mantendo a perna contra o vento da 10, caso necessário, 3-6-0 pela direita, nós vamos ver aqui, marca, sente o tráfego do 1-0. Salvador, bom dia, o TAM 3663, ponto de espera, dá 1-0, pronto. Bom dia, TAM 3663, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, TAM 3663. Luiz, autorizado a decolar, tá? 1-7, vento 090 graus com 10-9. Lembrei que marca autorizado a cruzar o campo. Inicialmente comprou a noite, aguardando a transferência de comunicações. Autorizado o cruzamento do campo, manda lá para a noite, aguardando a transferência, mas lembrei que Mike. Alinha e mantém, pistão 0. Alinha e mantém 1-0, TAM 3663. 8527, Salas 22, chamando 1-2-1, 1-2-1-9, Salas 2-9. Salvador, Tabata Gol, vem Mike, Mike cruzou 1-0-2-8, mantendo pela noite. Desce novembro, Mike. Agora pro do corredor forte, chame controle 1-2-9-4-5, bom voo. 2-9-4-5, até o regresso, vem Mike. Calculei o veículo 23, controle 129.45, boca. Veículos 25, chame 129, decimal 45, com voo. Com a equipe de Paulo, chama pro táxi. saber, por gentileza? Táxi é Pátio, de 15, a volta de esperança 2895, ajuste no 095. Afirmativo, transporte de órgãos vitais. Vai aguardar a passagem do aeronave da Azul, vou pedir para ela agilizar para liberar seu pushback, tá ok? Tá. Azul 9979, teria condições de agilizar o táxi para poder liberar mais rapidamente possível a aeronave da transporte de órgãos 03? Tá ok, muito obrigada. Dia 069, próximo a informar a intenção é por qual parte possível? O parte de autoridade da base aérea. Gente, não atraso para informar, dentro de superfície, uma centena com 8 nós autorizado direto para o parte de autoridade, após no solo controlado. Agilizando, reportará no solo controlado, o guardião da aeronave. Autorização ataque 3259. Guardião 06, intenção na final 1-0, livrando a posse para a base aérea. Você de Guardião 9, traço bem informado, em posse no solo controlado. Passará. Ground American 238, I'd like to put our clearance number close Miami. American 23, send by TP here. Salvador Azul 9979.0 da 10 pronto. Azul 9979, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter na 10, 9979. Entendi, como assim? Como é que eu passo para os outros órgãos, é isso? Bom, o código de transporte de órgãos, ele é, chama no, quando ele está no plano de voo, é trova ou é trove com I? Acredito que seja Trove com V mudo. Tango Romeu Oscar Victor. Transporte de órgãos vitais. Tango Romeu Oscar Victor, só. Que graça. 179 autorizado de decolar, vento uma centena com 10 nós.